para, olhando para o Distrito de Aveiro, para conseguirmos uma transformação mais notória e mais intensa, precisamos também que o Bloco de Esquerda se reforce. Se o Bloco de Esquerda se reforçar numa conjuntura em que não há maioria absoluta, nós teremos mais capacidade de aprovar medidas e de impor medidas ao governo que venha a sair das eleições de dia 6 de outubro. Isso já aconteceu nos últimos 4 anos, numa relação de forças mais favorável, em que o Bloco de Esquerda tem mais deputados e para isso o Distrito de Aveiro pode contribuir de forma decisiva, nós conseguiremos aprovar muitas mais coisas. Isso é matemático, não é? É óbvio que assim seja. Quando vocês abordam as pessoas, militantes ou não militantes, os contactos de campanha, as pessoas não ficam confundidas pelo facto de assumirem-se declaradamente que o PS aqui é um adversário eleitoral e que é preciso. Enfim, estão a disputar eleitorado e estiveram, enfim, na agenda do acordo parlamentar que permitiu gerir o país. As pessoas não ficam confundidas, não são chamados a explicar muitas vezes isso. Não, por acaso não. Eu creio que as pessoas entenderam muito bem aquilo que foram os últimos 4 anos. Entenderam que há um governo do Partido Socialista que teve suporte parlamentar do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes, obviamente para além do Partido Socialista, mas que o Bloco de Esquerda apoiou medidas, conseguiu aprovar algumas medidas, mas também divergiu de muitas outras. As pessoas perceberam isso muito bem. Perceberam que o Bloco de Esquerda foi fundamental para fazer a transformação que aconteceu em 2015, para romper com a austeridade e que foi também fundamental para aprovar medidas que, de outra forma, o Partido Socialista nunca teria avançado com elas, nomeadamente o aumento do salário mínimo, o combate à Isso também precariedade, não poderá etc. pôr em causa, desculpa, se for necessário repetir, pronto, a expressão ficou, não é? Geringonça, não poderá pôr em causa a vossa lealdade com o PS, por exemplo, e bom entendimento? Até porque aqui no Distrito é um cabeça de lista, um ministro que até é um cabeça de lista aberto, não é? As relações ficaram sempre muito claras desde o início, desde 2015, Portanto, e creio não que as contou pessoas hipotecar esse relacionamento. e creio que as pessoas perceberam isso. Em 2015 foi assinado um acordo que dizia quais eram as medidas que o Bloco de Esquerda impunha para dar suporte parlamentar à investidura do governo, por assim dizer. E essas eram as medidas em que havia acordo. E todas as outras medidas. Não podia não haver acordo, E como esse muitas trabalho vezes poderá aconteceu. voltar a ser feito, não é? Pode voltar a ser feito, o Bloco de Esquerda não fecha porta nenhuma. Aliás, dizemos sempre que estamos disponíveis para muitas soluções, desde que isso seja para melhorar a vida das pessoas e melhorar o país. Em 2015, nós dizíamos o quê? Para haver um voto favorável do Bloco de Esquerda para que o Partido Socialista pudesse formar governo, nós precisávamos de aumentar salários, de baixar a fatura da eletricidade, criando, por exemplo, uma tarifa social, precisávamos de descongelar pensões, precisávamos de recuperar os rendimentos e de recuperar pensões, prestações sociais, precisávamos de apostar também nos serviços públicos, não contassem connosco para nenhuma privatização, não aceitávamos nenhuma privatização, etc. Isso foi cumprido. Quando, por exemplo, o Partido Socialista decidiu pôr dinheiro dos contribuintes para limpar bancos, o Bloco de Esquerda esteve contra. Foi com a direita que o Partido Socialista fez isso. Quando o Partido Socialista decidiu fazer com que as pessoas, durante meio ano, pudessem passar por períodos experimentais no trabalho, portanto, estivessem meio ano quase sem direitos, o Bloco de Esquerda votou contra. E foi com a direita que o Partido Socialista fez isso. E por isso as pessoas percebem isso muito bem, que onde houve avanços significativos para o seu dia-a-dia foi por proposta do Bloco de Esquerda nos acordos de 2015. E onde houve retrocessos foi quando o Partido Socialista se encostou à direita, nomeadamente utilizando dinheiro dos contribuintes para limpar bancos, nomeadamente alterando a legislação laboral para uma maior precarização em alguns casos. Isso teve o voto contra do Bloco de Esquerda. E por isso é que muitas vezes, quando nós abordamos as pessoas na rua, agora em campanha, em pré-campanha, há tanta e tanta gente que nos diz que vota no Bloco de Esquerda para que o Partido Socialista não tenha maioria absoluta. Porque sabem que, se o Partido Socialista tiver maioria absoluta, há matérias fundamentais onde não vai haver mais avanços. E sabem que, se o Partido Socialista não tiver maioria absoluta e se o Bloco de Esquerda tiver mais força, nós vamos ter força para continuar a avançar nestas matérias onde já proporcionamos avanços desde 2015. Por isso, acho que sim, que as pessoas compreenderam muito bem estes 4 anos, compreenderam muito bem o papel dos últimos 4 anos, e por isso é que agora na rua muitas vezes nos dizem: vamos votar em vocês para o Partido Socialista não ter maioria absoluta. Há muita gente, aliás, que nos diz que sempre votou para o Partido Socialista e que agora vai votar no Bloco de Esquerda.